Mamãe, como se faz massa com ovos? Massa com ovos? Ora, igual a massa sem ovos, só que com ovos. A gente pode pôr sal à vontade? Claro que não, Lucinha. Só uma colher, assim pelo meio. E os ovos? Vai jogando e batendo? Vai batendo até ficar uma cor amarela. Pô, mãe, tá ficando uma cor horrível. Batendo devagar assim, a massa vai ficar toda encaroçada. Tem que bater com força. Vem aqui, mamãe. Será que já tá bom assim? Deixa que eu bato, Lucinha. Eita, mulher incompetente. Um dia eu aprendo, mãe.